3520. Autorização na sua frequência. Afirmo, 3520 Aracaju, autorizado, nível 190, decola pista no zero com a esquerda, sai da PUC, transição Caju, controle 120.8, aciona 5156. Autorizado Aracaju, 90, decolando da 10 com a esquerda, PUC, Caju, 208 ao controle, 5156, responde, está 3520. Responda, puxa. 3520, na 3 para o push acionamento. 3520 autorizado, push, reporta. 3520. Altan 3520 para o táxi, o POB de 100, 1h50, altero na Recife. Altan 3520, táxi é Índia, ponte de espera da 102, Goiânia. Ponte de espera da 10, reporta pronto, que negar 10014. 3520. Espera, tá 3520. Tá 3520, autorizado a linha decolar, destino 0, ventos 140 graus, 03 nós. Autorizado a linha decola, cabeceira no 0, tá 3520. Decolar 222, controle 120, décima 8. 3520, bom dia. Controle até 3520, vai passar 1800 pés. 520, contato, submantém nível 190, vigilância. 3520. Paulo, boa noite, voa no 8, 1, 7, autorização Guarulhos. É o voo no 8, 1, 7, senhor, que quiser. Voa no 8, 1, 7, Guarulhos, 360, autorizado. Decola pista no 0, curva direita, será Dael, Leda, Bridge, controle 120, décima 8, aciona 5163. Autorizado 360 Guarulhos, decola pista 0, curva direita, Dael, Leda, Bridge, 9, 5, 1. controle 120, décimo 8, transponder 63, gol no 8. Por 8 no 7, correto, a porta puxa. Salve Salvador, é o Sam Mike, é o meu posição 7 de Fátima. São 3520, chame Recife agora, frequência 12545, alterno 126, decimal 85. São 3520. 5402085, obrigado. Está autorizado, reporte alterno.